Irmãos, eu estou com uma palavra queimando no meu coração, eu não sei se eu vou conseguir ministrar completamente, a voz não está ajudando muito, acho que está sentindo um pouco o baque no meu corpo, mas, desses dias, né? Mas eu quero poder fazer isso plenamente daquilo que o Senhor me deu. Então, já estou pedindo para você perdão se enroscar um pouquinho aqui, você sabe como eu me empolgo, então, aí, está vendo? Se eu enroscar um pouquinho aqui, por favor, desconsidere, mas eu creio que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Nós estamos no último domingo desse ano, e eu creio que essa semana é uma semana profética de Deus. Você crê nisso? É uma semana profética, porque nós estamos entre sair do velho e começar o novo, sair de uma estação e começar uma nova estação. Então, essa é uma semana profética. Fique atento às direções de Deus. Irmãos, revisitando as minhas anotações, falava isso hoje pela manhã, Deus sempre me traz algumas palavras proféticas para o ano, no início de cada ano. E no início desse ano, Deus me deu uma palavra que eu fiquei com medo, eu não vou falar qual é a palavra, mas que eu fiquei com medo e não entendi muito bem. E Deus me deu por várias vezes a mesma palavra, em janeiro desse ano. E que hoje, nesse tempo, nesses últimos dias, eu estou percebendo a aplicabilidade dessa palavra na minha vida. Olha só, passou o ano inteiro, e eu posso dizer para você que no ano inteiro, essa palavra, ela teve sentido em alguns momentos, mas na maior parte do ano não teve. Mas agora, no final, eu estou trazendo à memória algumas coisas, e eu fui lá nas minhas anotações, eu sempre registro, porque senão eu esqueço, eu fui lá nas minhas anotações, no início do ano, de algumas coisas que Deus me deu, algumas palavras proféticas que Deus me deu. Irmãos, eu ganhei um gás novo assim, me deu sentido para esses últimos dias. É impressionante como Deus faz. Então, fique atento esta semana, fique atento às direções de Deus. Deus vai falar com você, amém? Você crê nisso? Deus vai falar com você, Deus vai te dar apontamentos, direcionamentos para o próximo ano. E nós cremos que Deus fará coisas extraordinárias na nossa vida. Nós estamos planejando um janeiro muito especial na vida da igreja. Por favor, não se ausente da vida da igreja. Se você estiver pela cidade em janeiro, a igreja continua ativa e vibrante. Nós vamos ter, por exemplo, só para te dar uma colher de chá, não passei isso para ninguém, mas, por exemplo, nas terças-feiras de janeiro vão ser terças de avivamento, e que Deus está nos dando uma direção especial para orarmos por avivamento nas terças-feiras proféticas. Então, vamos ter aqui terças-feiras proféticas com aspas, tá? Explosivas, né? Fogo puro, amém? Amém? Você crê nisso? Então, janeiro vai ser muito movimentado, temos vigílias programadas da nossa juventude, temos coisas que vão acontecer no mês de janeiro. Nós estamos vivendo um tempo vibrante na presença de Jesus e você não pode ficar de fora. As nossas células e tudo que Deus já nos entregou. E essa palavra vai um pouco nessa direção, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração nesse tempo. Feche teus olhos, vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Coloque seu coração diante dEle, para que Ele fale com você nessa noite, para que Ele ministre a você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, o nosso coração é Teu, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ministra sobre nós. Precisamos, ó Deus, ouvir a Sua palavra e entender o recado, o direcionamento que o Senhor tem para nós. Por favor, ministra a cada coração, usa a minha vida como um instrumento nas Suas mãos, Pai, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha e redentor meu. Essa é a minha oração, eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler os versos 11 a 27, Lucas 19, 11 a 27. O título dessa palavra é Pelo Rei e seu reino. Então diga comigo, pelo rei e seu reino. Lucas 19, 11 a 27. Enquanto ouviu estas coisas, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então, chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Ele disse: façam esse dinheiro render até a minha volta. E os seus súditos, porém, o odiavam, por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Muito bem, servo bom, respondeu o Senhor, por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina, eu a conservei guardada em um pedaço de pano. Tive medo, porque o Senhor é um homem severo. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O Senhor respondeu: eu julgarei com as suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Em seguida, disse aos que estavam ali: tomem dele a mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu digo a vocês que a todo o que tem será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. Irmãos, olhando para a sua vida nesse ano, os últimos meses, últimos dias, na sua vida como um todo, na sua avaliação, nós sempre fazemos no final do ano uma avaliação da nossa vida, isso é importante fazer mesmo. Você conseguiria dizer que viveu a vida neste ano que Deus planejou para você? Viveu pelo rei e seu reino? Você conseguiria dizer que as suas prioridades nesse ano foram submetidas ao reino de Deus? Foram submetidas à vontade de Deus? Eu quero convidar você hoje a pensar sobre isso, no último domingo deste ano, a fazer uma avaliação e a responder a um chamado. Então, a palavra de hoje, ela nos leva a uma avaliação e nos leva a uma resposta, a responder a um chamado, porque a Bíblia nos chama para vivermos por algo maior do que nós mesmos. Isso tem impactado meu coração nesses dias. Nós somos servos de um rei que voltará, e somos chamados para viver o propósito eterno de Deus hoje, onde Ele nos plantou, e também viver pela manifestação do seu reino aqui na terra. Nós não fomos criados simplesmente para existir, nós não fomos criados simplesmente para sobreviver. Há um propósito maior na nossa vida, há um propósito maior na criação. Deus idealizou uma vida para você e para mim, e Ele nos pede uma vida onde nós investimos tudo que Ele nos deu para Ele, nossos dons, talentos, recursos, para a glória do rei e para o avanço do seu reino. Então diga comigo mais uma vez: pelo rei e seu reino. Essa é a nossa vida. Se você pudesse resumir um propósito de vida para você, eu diria que esse é um bom propósito: pelo rei e seu reino. Nós vivemos pelo rei, para a glória do rei, e vivemos para a manifestação do seu reino aqui na terra, no lugar onde nós estamos, no lugar onde Ele nos colocou. O que Ele colocou nas suas mãos, O que o rei te entregou na forma de recurso, de talento, de dom, de família, de ministério, de profissão, o que ele te entregou? O registro de Lucas é um registro muito especial, porque ele é o evangelho das parábolas. Lucas registra pelo menos 14 parábolas que não estão em nenhum outro evangelho. Ao todo, Jesus contou aí uma média de 37, 40 parábolas, não se tem aí exato o número, e 14 dessas parábolas só aparecem em Lucas. E eu acho isso muito interessante. E Jesus, ele usa essa forma de ensino para traduzir a mensagem do reino. Jesus usa a parábola nada mais é do que algo que é colocado como comparação, como parâmetro, uma história simples da vida cotidiana para nos revelar um ensinamento, um princípio de vida. Eu adoro contar história para os meus filhos. E muitas das histórias que eu conto para eles não aconteceram. E eu não estou mentindo. Eu estou usando um recurso linguístico para ensiná-los um princípio. Foi o que Jesus fez. Muitas das histórias que Jesus contou, elas nem chegaram a acontecer, mas são histórias que poderiam ter acontecido em algum momento. Não são fábulas, não são mentiras. Não é o Harry Potter de Jesus. Não, as parábolas, elas são histórias que poderiam ter acontecido. Então Jesus fala, por exemplo, de um semeador que saiu a semear. Não necessariamente isso aconteceu daquele jeito, mas é uma história que está muito ligada ao contexto da época. Jesus fala, por exemplo, aqui de um homem que distribuiu minas. Minas é uma moeda, a mina é uma moeda, é algo de valor. A mina equivaleria mais ou menos, só para você ter uma noção, a 3 meses de um trabalhador operário braçal daquela época, mais ou menos 100 dracmas. Então, o texto aqui, Jesus fala de um homem nobre que ele distribuiu 10 minas aos 10 servos dele, uma mina para cada servo. E não é à toa que Jesus está contando essa parábola. Jesus está em Jericó, está subindo para Jerusalém para a festa da Páscoa. E no verso 11 nós vemos que havia uma expectativa no coração dos seguidores de Jesus. Qual era a expectativa? Jesus vai se apresentar como nosso líder político. Jesus vai se apresentar como esse líder terreno que vai nos levar para a libertação. Havia uma expectativa no coração dos seguidores de Jesus que ao entrar em Jerusalém ele assumisse ou se assumisse como rei, terreno e político. E eu entendo também que por parte dos discípulos havia essa expectativa. Então, antes de entrar em Jerusalém, Jesus conta essa parábola para quebrar essa expectativa desse homem, desse rei, que se ausentou e que, antes de se ausentar, ele entregou essas minas, esses valores para os seus servos e disse: olha, eu vou assumir um reinado, mas vou voltar. E quando ele volta, o texto nos diz que aqueles homens foram chamados à prestação de contas. Então, Jesus pega como parâmetro 3 casos aqui. O primeiro caso é de um que devolveu ao homem 10 minas. Quantas minas? 10. O segundo caso é de um homem que devolveu 5. E o outro caso é de um homem que guardou a sua mina. A embrulhou num pano, a conservou. Guarde esse significado, porque isso é importante para a nossa palavra de hoje. Mas Jesus também fala daqueles que se opuseram ao reinado, dos seus súditos que não reconheceram aquele homem como rei, e eles ofereceram resistência. Enfim, essa é a tradução desse texto. Essa é a tradução dessa parábola. Qual é a mensagem aqui? Bom, esse homem nobre da parábola é um símbolo de Jesus, obviamente. E os servos somos nós. Jesus, inaugurou o seu reino de graça e voltará para estabelecer o seu reino de glória. Jesus inaugura o seu reino de graça entre os homens e voltará como rei, glorioso, majestoso, para estabelecer o seu reinado. E nós temos aqui a figura, então, desses servos, que somos nós, e nós temos a figura também desses inimigos do reino, aqueles que oferecem resistência e que serão julgados por isso. Irmãos, de uma forma geral, Jesus nos ensina aqui que a nossa vida é uma oportunidade preciosa dada por Deus. Nós recebemos uma oportunidade preciosa na forma de uma vida, da forma dos nossos dias, e nós prestaremos contas ao rei, quando ele voltar, na sua majestade, sobre o que estamos fazendo com aquilo que recebemos. Então, viver pelo rei e seu reino, nada mais é do que alinhar as nossas prioridades com o propósito, com o que ele nos entregou, com o que ele nos confiou. Eu pergunto para você nessa noite, querido, o que Jesus já te confiou? O que Jesus confiou a você? O que Jesus colocou nas suas mãos? O que de algo valioso o rei confiou a você? E o que você tem feito com isso? O que eu tenho feito com isso? Hoje nós vamos tentar responder essa pergunta. Eu não posso respondê-la por você. Eu não posso tomar o seu lugar. Eu respondo por mim, você responde por você. Mas há uma direção de Deus aqui. Há um questionamento de Deus aqui. Há uma indagação de Deus para nós aqui. Temos vivido pelo rei e seu reino? Temos vivido mesmo para a glória do rei e para a manifestação e expansão do seu reino na terra? Stephen Furtick escreveu que a maioria dos cristãos não está em perigo iminente de destruir suas vidas. Está diante de um perigo muito maior, o de desperdiçá-las. A maioria de nós aqui não está em perigo iminente de destruir a vida. Eu acredito que a maioria de nós aqui, e talvez dos irmãos que estão nos acompanhando online, não está num risco iminente de perigo. Ainda que você more numa região complicada, ainda que você tenha uma ocupação complicada, e a minoria que vive isso realmente num sentido assim mais difícil, desafiador, mas a grande maioria aqui corre um grande risco. Sabe qual é o risco? De desperdiçar a vida. Ou seja, de não viver o que Deus projetou para nós, de não viver a vida que Deus nos confiou. Será, irmãos, nós estamos vivendo para servir o rei, seu reino? Será mesmo que essa é a nossa prioridade de vida? Nós estamos nos lançando para isso? Será mesmo que nós estamos nos gastando com essa agenda? Ou será que nós estamos parecidos com aquele bom servo, que Jesus o chama de mau e o chama de negligente, mas não quer dizer que ele era uma pessoa ruim, mas ele foi negligente em relação àquilo que Deus colocou nas suas mãos, apenas vivendo para conservar a vida. Será que diante do Evangelho a nossa vida está intacta? Ela não sofre e não sofreu alterações? Irmão, se você não foi convidado pelo Evangelho nos últimos dias para abrir mão de alguma coisa, para comprometer alguma coisa na sua vida, eu preciso dizer para você, você não deve estar lendo a mesma Bíblia que eu. Porque a Bíblia nos convida todos os dias há um lugar de comprometimento, há um lugar de entrega, de doação da nossa vida e de tudo que nós temos nas nossas mãos. Bom, quero compartilhar com você algumas lições que eu aprendo aqui. Primeiro, viver pelo rei e seu reino significa estar preparado para a volta de Jesus. Diga comigo, eu preciso estar preparado para a volta de Jesus. Você está preparado para a volta de Jesus? Vou perguntar de novo, você foi pego de surpresa, como a volta de Jesus será? Você está preparado para a volta de Jesus? Bom, alguns vão descobrir agora, hoje aqui. Mas olha o que diz o verso 12 de Lucas 19. Se você fechou a sua Bíblia, abra novamente. Lucas 12, 19. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma festa, uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Irmãos, o rei irá voltar. Você crê nisso? O rei irá voltar. Essa é uma das maiores certezas da nossa fé. Essa é uma das maiores convicções da nossa vida. Jesus voltará. Ele prometeu e vai cumprir. Imagine uma ampulheta. Imagine uma ampulheta aqui agora na minha mão. O que acontece quando você vira a ampulheta? O pozinho, a terra que está em cima, ela começa a descer. Irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o tempo dessa parábola. Essa parábola é para hoje. Essa ampulheta, ela virou quando, pastor? Ela virou quando Jesus ressuscitou. Na ressurreição de Jesus, a ampulheta, ó, vira de lado. Uma nova era é aberta. Ali mesmo, Jesus promete que voltaria. E desde então, nós estamos vivendo esse tempo em que o pozinho está caindo. E preciso dizer para você, querido, parece que não, mas ele cai rápido demais. E o tempo vai se findar quando ele chegar completamente do outro lado. Nós precisamos nos lembrar que esse tempo está contando. Esse tempo está acontecendo. Nós precisamos nos lembrar que ele voltará. Essa palavra é real, ela é viva. Em qualquer momento, ela se realizará. Uma das palavras do Novo Testamento para traduzir a volta de Jesus é parousia. Parousia é a palavra que Paulo usa. E ela representa a vinda de um imperador. Ela representa a vinda de alguém muito importante, de um general. Ela representa a vinda de um rei. É justamente o que Jesus está dizendo para nós aqui nessa parábola das 10 minas. Eu voltarei como rei. Eu me ausentei para assumir um reinado e voltarei. E esse é o tempo que eu e você nós estamos vivendo. Olha como Paulo descreve esse momento. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Aleluia! Aleluia! Para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Aleluia! Aleluia! Nós estamos esperando esse dia. A ampulheta foi virada. Nós estamos ansiosos, esperando por esse dia em que o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. Nós estamos esperando por esse dia glorioso, o dia em que o rei voltará. Ele assumiu o seu trono e ele voltará aos seus servos, ele voltará à sua igreja. Ele voltará, e essa volta será repentina, visível, física, audível, majestosa, vitoriosa, soberana, grandiosa, inescapável. Eu acho brilhante esse texto de Paulo, porque ele nos escreve com detalhes. Ele fala de um Senhor descendo, os mortos em Cristo ressuscitando primeiro, nós sendo arrebatados com eles nos ares. Olha como é visível, irmãos. Não tem nada de secreto nesse negócio. É visível. Todo olho verá. Todo olho vai ver. É visível. Quem sabe um dia eu posso detalhar melhor isso. Mas olha o que diz Apocalipse 1, 7 e 8. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós vivemos por isso, nós trabalhamos por isso, nós nos gastamos por isso. Viver pelo Rei e seu reino é viver consciente de que o Rei voltará. Ele voltará. Essa não é uma dúvida, essa não é uma conversa fiada para nós, essa é uma certeza. Nós estamos sendo conduzidos, triunfantes, em glória, esperando aquele dia, aquele momento, e enquanto ele não vem, até que ele volte, nós viveremos, gastaremos a nossa vida, nos doaremos, nos lançaremos pelo Rei e seu reino. Essa é a vida que Jesus nos chamou para viver. Por isso nós precisamos avaliar, será que esse ano eu desperdicei a minha vida? Será que esse ano eu vivi só para mim? Eu vivi só para a minha agenda? Eu vivi só para os meus planos? Será que esse ano foi um ano em que eu vivi só para as minhas demandas pessoais? Ou será que eu posso dizer ao chegar no final desse tempo que eu estou vivendo pelo Rei, pelo seu reino, sim, que a minha família está vivendo pelo Rei, pelo seu reino, que a agenda da minha vida é a agenda dos céus, que eu estou me gastando por uma causa nobre, maior do que a minha. E veja bem, querido, por favor, a gente teve o costume de dizer que viver para o Rei e seu reino é trabalhar na igreja. Aí a maioria das pessoas, então, não vive pelo Rei e pelo reino. Porque nós sabemos que num grupo, por exemplo, como o nosso, ainda a minoria mesmo trabalha efetivamente na igreja. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que viver pelo Rei e seu reino é viver para a manifestação e expansão do reino onde eu estou. Então você pode viver pelo Rei e pelo seu reino, por exemplo, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua ocupação. É fazendo da sua ocupação a sua missão, o seu propósito de vida. Pelo Rei e pelo reino, não necessariamente assumindo um ministério aqui, não necessariamente liderando uma célula nesse momento. Nós cremos que todos estão aptos para liderar, mas nós sabemos que nem todos liderarão. Nós cremos que todos são chamados para fazer discípulos, e fazer discípulos não é necessariamente liderar um ministério. Fazer discípulos não é necessariamente dar uma aula de escola dominical, não é necessariamente dar uma lição, ministrar uma lição da célula. Nós cremos que fazer discípulos é fazer discípulos em qualquer lugar, em todo lugar, no lugar onde Ele nos colocou, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa família, dentro dessas quatro paredes ou não. O problema é quando nós achamos que vivemos pelo Rei e pelo Reino aqui dentro, mas não vivemos lá fora. Lá fora nós nos excluímos da vida, da sociedade, nós nos encolhemos, nós não participamos da construção de uma sociedade que reflita os valores, os princípios do reino, nós nos acovardamos, e não foi esse o chamado que Deus tem para nós. Irmãos, há um senso de urgência. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Há um senso de urgência. Esse senso de urgência precisa arder no nosso coração. A segunda coisa que eu aprendo aqui sobre Rei e seu reino é que eu também sou chamado para cumprir o propósito de Deus. Diga comigo, viver para cumprir o propósito de Deus. Olha o que o texto diz, verso 13. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. E ele disse, faça esse dinheiro render até a minha volta. Eu pergunto para você de novo, é a pergunta de hoje. O que você tem feito com o que o rei lhe confiou? Veja bem, a parábola é o retrato da minha vida e da sua vida. Aqui fala de 10 servos, mas aqui estão os servos que o rei confiou minas. aqui estão os servos, aqui no online, e onde essa palavra chegar, sobre os servos que o rei confiou valores. O que nós temos feito, irmãos, com o que o rei nos confiou? Lembre-se que o rei dessa história é Jesus. Então, o que você tem feito com seus recursos, com seus dons, talentos, ministério, tempo, bens materiais, relacionamentos? O que você tem feito com a única vida que você recebeu? Que, na verdade, não é nossa, é dele, né? Ele nos confiou. Essas minas, elas eram do Senhor. O Senhor confiou minas aos seus servos e disse: olha, trabalhem para que essas minas sejam multiplicadas, trabalhem para que essas minas sejam desenvolvidas. O que nós temos feito, irmãos, com o que Deus nos confiou? Quem é do tempo aqui do MSN? Levanta a mão, tem uma galera que nem sabe o que é isso. Levanta a mão, Fabinho. É, eu, hein? Tu acha que eu não conheço, não sei quantos anos você tem. Ah, irmãos, eu tenho saudades do MSN. Era bom, não é? Como eu conversei com a Lu pelo MSN, a gente namorava ainda, e era uma forma da gente se conectar melhor, além das cartas que nós escrevíamos um ao outro, demorava 3 dias para chegar, misericórdia. O MSN nos ajudava. E tem uma ferramenta no antigo MSN que o WhatsApp também tem. Também tem, de uma maneira diferente, mas tem, que você poderia ficar offline. Ninguém saberia que você estava online. Você poderia combinar uma conversa com alguém, por exemplo, e uma outra pessoa que entrasse e olhar lá, offline. Ou seja, para ele, você nem está por ali, mas você selecionava com quem você queria conversar sem que ninguém o incomodasse. Estão lembrados disso? Denuncia a idade aí. E aí, irmãos, essa ferramenta me fez pensar algumas coisas sobre essa palavra. Por exemplo, quantas vezes nós estamos online para a nossa agenda, para os nossos compromissos, para os apelos do mundo, para as nossas vontades, para as nossas demandas? Quantas vezes nós estamos online para coisas que nós queremos muito, mas offline para a agenda do rei e seu reino? E estar offline não é estar desviado, não. Estar offline é estar num lugar de conservação. Eu estou e não estou. Eu estou e não estou. Isso é possível? Muito possível. Nós podemos e corremos o risco, irmãos, de estar num culto como esse, offline. Online para a nossa agenda, pensando no que eu vou fazer essa semana, pensando onde eu vou passar a virada, isso não tem problema nenhum, mas assim, pensando na minha vida, nas minhas prioridades, nas minhas demandas, e eu venho aqui e posso correr esse risco de estar aqui apenas cumprindo um papel. Eu posso correr o risco de estar aqui pregando para vocês offline, cumprindo um papel, mas essa palavra não me toca, essa palavra não passa por mim, essa palavra não fala comigo primeiro. Não, eu apenas coloco ela para você, mas estou offline para ela. Eu posso tocar num ministério como esse aqui, servir num ministério como esse offline. Eu posso liderar uma célula offline. Eu posso ministrar um estudo offline. Ou seja, eu cumprir apenas um papel. Eu estar e não estar. Eu estar, mas conservar tudo bonitinho, na minha vida, sabe, na minha agenda. Não, a minha agenda é intocável, as minhas prioridades são intocáveis, eu não sou capaz de submetê-las a Jesus. Não, eu quero assim, vai ser assim. E quando sobrar tempo, eu dou um tempinho para a agenda do reino. Quando sobrar tempo lá no meu trabalho, Eu dou um tempinho para evangelizar a pessoa que senta do meu lado e que hoje, nesse momento, está indo para o inferno. Quando sobrar tempo, eu dou testemunho da palavra. Quando sobrar tempo, eu leio a palavra. Ah, não tenho tempo para ler a palavra. É muito confuso, pastor. Muito confuso esse negócio de leitura bíblica, de devocional. É muito confuso. Quando sobrar tempo, eu faço isso. quando estiver mais aliviado. Alguns dizem assim, quando eu me aposentar. Querido, se você não deu agora, você não vai dar depois. Se você não mudou status para online, agora, para Deus e para o seu reino, você não vai mudar depois. Porque depois vão surgir outras coisas. Nós precisamos entender, preste atenção, que o terreno mais fértil para plantarmos a nossa vida é o reino de Deus. O terreno mais fértil é o reino de Deus. Sabe qual é a grande verdade disso? Muitas vezes você vai fazer isso e você não será recompensado da forma como você esperava. Porque a maior recompensa para nós de viver pelo rei e seu reino é o próprio rei e seu reino. A maior recompensa para nós de viver pelo rei e seu reino é a sua presença. Nenhum recurso, nenhum dom, nenhum talento, nenhum tempo, nenhum bem material, nenhum relacionamento, ou até mesmo a nossa própria vida fará sentido sem a bênção da presença. Então o chamado de hoje para nós é: diga sim ao rei, diga sim à vida e à missão do reino, diga sim ao que ele confiou a você, diga sim ao que ele colocou nas suas mãos. Se o que ele confiou a você, querido, são filhos, essa é a sua missão, é a missão do reino. Se ele colocou para você um talento, essa é a sua missão, use em prol do rei e seu reino. Se ele colocou para você uma formação, use para o rei e seu reino. Se ele colocou diante de você pessoas, gerenciar pessoas, cuidar de pessoas, use para o rei e seu reino. O fato é que não há compartimentos na nossa vida. Tudo em prol do rei e seu reino. Nós não temos uma vida estanque. Nós não temos uma vida, sabe, compartimentada, caixinhas. Não, aqui está a minha família. Aqui está a igreja. As coisas não se misturam. Aqui está o meu ministério. Não, segunda não é dia de exercer ministério. Falando do ministério pastoral, segunda é dia de folga. Não, não vou exercer ministério na segunda-feira. Não, segunda-feira eu estou offline. Apesar da gente diminuir um pouco o ritmo, falando de nós, pastores, na segunda-feira, porque é o nosso dia mesmo de folga, mas é dia de folga do exercício, da ocupação, de questões administrativas. Não é dia de folga de cuidar de pessoas, de orar por pessoas, de ter relacionamento com Jesus. Isso não existe, irmãos. Jesus conta uma parábola em Mateus capítulo 13, eu vou ler, versos 44 e 46, Jesus diz assim, ó, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Qual é o significado disso? Não há nada mais valioso do que encontrar o reino dos céus. O reino dos céus, nessa parábola, é semelhante a um tesouro e é semelhante a uma pérola preciosa. Que aquele homem, ao encontrar, ele vende tudo que ele tem, ele abre mão de tudo que ele tem para receber aquilo que é muito mais valioso para ele. Eu pergunto para você mais uma vez, querido, o Evangelho tem levado você a abrir mão de alguma coisa? O Evangelho tem levado você a abrir mão de algumas das suas vontades e agendas? Ou será que nós estamos como aquele homem que conservou a sua mina? Ele foi chamado para uma posição. O nobre entregou um valor para ele. Ele diz assim, olha, multiplique esse valor. Eu estou entregando para você e depois eu volto para prestar contas. Para que você preste contas disso. Mas será que a gente, ao receber isso, a gente está conservando ele? A gente está economizando energia para o reino? Economizando energia para o rei. Eu gosto daquela música que nós estamos cantando atualmente. Tem algumas músicas que elas são por um tempo. Eu entendo isso. Elas conectam uma geração, elas são por um tempo. E essa música que nós estamos cantando sobre gastar a vida. gastar a nossa vida, que é o retrato de João Batista. A música é bíblica, porque ela fala de João Batista, ela aponta para Jesus, ela é cristocêntrica, porque ela aponta para Jesus, ela não fala da gente, ela fala da missão, ela fala do reino. Podemos cantar então. Eu me lembro da primeira vez que eu recebi essa canção, eu me lembro da primeira vez que eu ouvi essa canção, eu acho que eu estava num ambiente assim de academia. Eu quase não vou, tá bom? Mas em algumas raras exceções eu vou, né? Há algumas testemunhas que me encontro ali raramente na academia. Irmãos, eu me lembro que ao ouvir aquela canção, aquilo me impactou naquele lugar. Eu fiquei ali, sabe, incomodado. Tem coisas, irmãos, que precisam nos levar para um lugar de decisão, de reflexão, de mudança de vida. O Evangelho nos leva para esse lugar de comprometimento. Se você não tem sido conduzido para um lugar de comprometimento na sua vida, não é o Evangelho que você está seguindo. Eu preciso dizer isso para você hoje. Não dá para manter as duas coisas juntas. Não dá para eu ter uma boa vida conservada e o Evangelho no mesmo lugar. Não dá, pastor? Não dá. Olha a parábola. Aquele homem conserva aquela mina, ele guarda aquela mina. Quando ele chega para a prestação de contas, ele diz assim: por que você não desenvolveu essa mina? Por que você não se gastou em aumentar, em multiplicar esse valor que eu te dei? E é claro, querido, eu preciso dizer isso também para você, que Jesus não está pedindo para a gente gastar a nossa vida no sentido de desfazê-la, ficar doente, abandonar a família. Não é isso que o Evangelho pede, por favor. Se você está levando para esse lado, está muito errado. Muito errado, muito equivocado. De abrir mão do seu tempo em família, abrir mão das coisas que é importante para você. Não, porque eu... Não, não. É o outro extremo. Irmãos, os extremos são sempre perigosos. Os extremos, eles são doentios. Não é isso que o Evangelho nos pede. Mas o que Jesus está nos dizendo, Ele nos deu um tempo, Ele nos deu uma vida, Ele nos deu recursos, Ele nos deu pessoas, Ele nos deu dons, talentos, e eu sou chamado para viver por Ele e multiplicar, em aumentar o que Ele me confiou. Terceiro, viver pelo Rei e seu reino é saber que Deus recompensa seus servos. Diga comigo: Deus recompensa seus servos. Às vezes, como eu disse aqui, a sua recompensa vai ser no último dia. Às vezes a sua recompensa, querido, vai ser no dia que Jesus voltar. Não interessa. O que importa é que Ele recompensa seus servos. O texto nos fala, versos 15 a 19: contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos, a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Muito bem, servo bom, respondeu o Senhor. Por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Jesus, ele destaca dos 10... esses dois parâmetros de recompensa. Aquele que recebeu uma mina devolveu 10, recebeu 10 cidades. Aquele que recebeu uma mina devolveu 5, recebeu autoridade sobre 5 cidades. O fato aqui, a mensagem aqui, é que Deus recompensa seus servos. Virá o dia que o Rei Jesus julgará o seu povo e recompensará cada um por sua fidelidade, por suas decisões, por sua vida. E nós honramos o Senhor Jesus, irmãos, preste atenção nisso, todas as vezes que multiplicamos o que Ele nos confiou. Por isso que o chamado do reino é para multiplicação, por isso que o chamado do reino não é para estagnação, por isso que o chamado do reino não é para ficar conservado como está. O chamado do reino é para ampliar, o chamado do reino é para multiplicar, é para crescer, é para avançar. O chamado que Deus tem para você é para que você abençoe outras pessoas, é para que a bênção que toca você toque outras vidas. O chamado de Deus é para além de mim, o chamado de Deus é para além da minha família. Eu falava aqui hoje pela manhã que a gente precisa parar com algumas coisas que nós aprendemos, tipo essa história de minha bênção, de minha palavra, de minha isso e minha aquilo. Não tem nada meu no reino. O reino que Deus me dá é para que eu compartilhe, é para que eu alcance mais pessoas, é para que aumente o poder de influência do Evangelho. Quando Deus chama Abraão, era a família dele, e o chamado primeiro é, a partir da sua família, todas as famílias seriam benditas sobre a terra. Quando Deus chama o povo de Israel, escolhe o povo de Israel, não é para ficar no povo de Israel, é para que a partir do povo de Israel, outras nações fossem conquistadas, outras nações fossem tocadas pelo poder de Deus. Irmãos, Deus nunca nos dá algo para ser conservado, Deus nunca nos dá algo para ser paralisado, para ficar naquilo ali. Deus sempre nos chama para ampliar o que Ele nos entregou. O rei nos confiou recursos e conta conosco para multiplicarmos o que Ele nos entregou. O que Ele entregou para você, meu irmão? Uma célula? Então você é chamado para multiplicar isso, para fazer crescer. Ah, pastor, mas eu não sou o líder. Querido, não é ainda. E outra, nós entendemos que a célula não é de ninguém. A célula é de Jesus. Eu gosto do nome da minha célula. Sabe qual é? Da minha célula não, da célula que eu lidero. Nossa célula. Diga assim, uau, que criatividade. O pessoal está aqui, não me deixa mentir. Quando eles vieram para mim, pastor, a gente não tem um nome para a célula. Ah, pastor, a gente precisa de um nome. Vamos lá, Emmanuel. Deus conosco, Deus forte, não sei o quê, cheio de nome. Aí eu falei, sabe qual é o nome? Nossa célula. Mas murcharam, olharam assim para mim, isso? Agora eles estão começando a se acostumar com o nome, né? Querido, nós não somos donos de nada. Então, se você está numa célula, você é chamado para fazer crescer. Não é responsabilidade só do líder. Não é responsabilidade só de quem está à frente. Se você está inserido num ministério, você é chamado para fazer crescer. Se Deus te confiou um lugar na vida da igreja, você é chamado para fazer crescer. Se você está no ministério de música, você é chamado para se capacitar. Você é chamado para desenvolver o que Ele colocou diante de você. Mas o que nós não somos chamados dentro do reino é para continuar os mesmos. O que nós não somos chamados é para continuar na mesmice, no mesmo lugar, usando as mesmas coisas, as mesmas palavras, as mesmas ferramentas, as mesmas estratégias. Nós não somos chamados para isso. O nosso desafio como uma igreja de 130 anos, ou quase 130 anos, é o desafio da renovação, porque nós estamos, irmãos, sofrendo um perigo muito iminente. O perigo é de ficar conservando o que deu certo, ficar conservando o que nós sempre fizemos, mas sempre foi feito assim, pastor, mas sempre agimos desse jeito, mas sempre pensamos assim, irmãos, mas será que não há uma maneira de nós ampliarmos ainda mais o que Deus colocou nas nossas mãos para ganharmos ainda mais pessoas? Será que não há uma maneira de desenvolvermos o que Deus nos confiou, a missão que Deus nos confiou para alcançarmos os perdidos? Porque enquanto nós estamos aqui conservando o que Deus nos confiou, tem uma cidade indo para o inferno nesse momento. Petrópolis não é uma cidade evangelizada. Nós temos muitas igrejas aqui, muitas, muitas. Eu acho até além da conta. Mas o fato é que Petrópolis não é evangelizada. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Ó, só você olhar os índices, é só você olhar as ruas, é só você olhar para o cenário, é só você olhar as notícias. Nós temos muito trabalho. Nós temos muita coisa para fazer, mas se nós ficarmos pensando em conservar apenas o que Deus nos deu, nós não vamos cumprir o chamado do rei do seu reino, nós não vamos fazer o que Ele nos mandou fazer. Então nós precisamos sim nos gastar, nós precisamos sim abrir mão da nossa agenda para vivermos a agenda do reino. Nós precisamos sim submetermos a nossa agenda à agenda do reino. Por outro lado, há o servo, que é considerado infiel, porque ele foi negligente, ele foi omisso sobre o que ele havia recebido. Irmãos, não há espaço, preste atenção nisso, não há espaço para negligência no reino de Deus. Não há espaço para omissão e neutralidade no reino de Deus. A neutralidade e a omissão são ofensas ao Senhor. Lembra-se da história da igreja que foi considerada morna, foi considerada num lugar neutro. A Bíblia diz que ela foi vomitada. Ela causava náuseas para o Senhor. Por quê? Porque ela estava num lugar neutro e era uma boa igreja. A igreja de Laodiceia era uma boa igreja, uma igreja rica, uma igreja que tinha tudo conservadinho, tudo no lugar, tudo certinho, uma igreja doutrinária, é uma igreja que respeitava a sua doutrina, assim, impecável, o ensino impecável, as coisas aconteciam na igreja de Laodiceia de uma maneira impecável. O problema é que o coração daquela igreja estava longe do seu Senhor. Ah, irmãos, virá o dia em que o nosso rei, ele nos chamará para um lugar de prestação de contas. Virá o dia em que o nosso rei nos chamará para essa prestação daquilo que eu fiz com o que ele me confiou. O que você tem feito com o que ele te confiou? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. A Bíblia diz que há aqueles, nesse texto, que se opuseram ao homem nobre. Eles disseram: não queremos o Senhor como rei. É interessante que Jesus está subindo para Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus ouviria da multidão: não temos rei senão César. Olha só. Em Jerusalém, o que Jesus ouviria era justamente isso. Irmãos, para mim, esse grupo de pessoas está refletido com aqueles que oferecem resistência, com aqueles que não se abrem, não se rendem ao que Deus está fazendo, ao que Deus está chamando, ao que Deus está confiando. Qual tem sido o nosso posicionamento? Eu pergunto para você nessa noite. Nós somos chamados para viver pelo Rei e pelo seu reino, na certeza de que ele recompensa os seus servos. Nós não seremos recompensados muitas vezes aqui. Os nossos nomes não estarão estampados. Nós não receberemos homenagens. Nós não seremos reconhecidos. Ninguém vai vir dar tapinha nas nossas costas e dizer assim: olha, muito bem. Não. Então não espere isso. Por favor, não espere isso. Senão você pode se frustrar. A única recompensa que nós aguardamos é o Senhor Jesus, é o Rei voltando. A única recompensa que nós aguardamos é ouvir da boca do Rei: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Vem, governa sobre 10 cidades, governa sobre 5 cidades. Essa é a única recompensa que nós precisamos esperar. Viver pelo Rei e seu reino é esperar a recompensa do próprio rei e do seu reino. Nenhuma mais além disso.